Então, nosso tema dessa noite é: o homem deve amar o dever. Então, o que a gente entende por essa frase? Primeiro, o dever é uma obrigação moral. É esse dever que nós falamos, como obrigação moral. E ele nasce da razão, do entendimento das coisas. Nós passamos a entender como um dever e como uma obrigação moral no momento que nós entendemos o que se refere. Fazemos a relação da situação com a vida. O dever é a lei da vida, nos diz também o capítulo aqui do Evangelho. O dever é a lei da vida. A gente vai conversando e vai tentando entender o que cada frase dessa está querendo nos dizer. Vai dando as explicações dela. Ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. A gente fala, né, que como alma, como espírito, nós precisamos evoluir. Precisamos nos desenvolver para cada vez mais galgarmos degraus que nos levam mais próximos de Deus, mais próximos da perfeição. Deixarmos para trás todos os nossos vícios, todas as coisas que ainda não conseguimos superar, para nos aproximarmos desse estado de perfeição. Mas como fazer isso, né? Então ele nos diz aqui, ó, que transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Porque é através da observância daquilo que são os deveres, nós começamos a mudar internamente quem somos. Quem somos como alma, como espírito eterno. E através disso, nós vamos sedimentando em nós esse processo de mudança, de transformação. Há muito tempo atrás, alguém disse, né? Conhece-te a ti mesmo. E ainda hoje nós nos deparamos com essa verdade cada vez mais necessária. Porque todos os nossos problemas decorrem da falta de conhecimento de nós mesmos, de quem nós realmente somos. Nós nos deparamos, às vezes, com algumas situações que nós nos surpreendemos com algumas coisas que nós fazemos. As nossas reações nos chamam a atenção que nós não conhecemos. E cada reação, na verdade, ela vem trazer à tona, botar para fora aquilo que existe dentro de nós. Então, realmente, nós não nos conhecemos e precisamos nos conhecer para poder fazer esse processo. Porque o processo de entender e executar o dever, ele é um processo de transformação. Nós sabemos de algumas coisas hoje que nós precisamos fazer e não conseguimos. Temos conhecimento de algumas situações, mas não conseguimos ainda executar elas. Por que é tão difícil para nós? Algumas a gente faz, e até na comparação às vezes com outras pessoas, nós fazemos de forma bem fácil, bem simples. E até pensamos, como que o fulano não consegue fazer? Por que que ele é assim? Por que que ele ainda continua insistindo no erro? Mas tem as nossas, que também, se nós olharmos para aqueles que estão acima, a gente vai ver o quanto a gente ainda precisa crescer. Mas por que que a gente não consegue ainda fazer? Então, como eu disse, é um processo de transformação. Primeiro, através desse conhecimento individual, nós vamos tomar consciência e vamos passar a compreender a necessidade daquele dever. E esse dever, ele está nas pequenas coisas do nosso dia. A gente acha que às vezes são situações essencialmente espirituais. Mas a questão espiritual, ela está interligada com a questão prática. Nós somos espíritos encarnados. Então, os nossos deveres são muito em cima da nossa vida encarnada. Então, pequenas situações do nosso dia a dia, e nós pegamos exemplos aonde a gente estiver de deveres que nós, às vezes, não conseguimos executar por motivo do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que são as duas principais chagas que nós ainda carregamos e temos dificuldade. O nosso dever, lá dentro, da nossa casa, de muitas vezes termos uma atitude correta, o nosso dever dentro do nosso local de trabalho, o nosso dever dentro da casa espírita, o nosso dever ali na rua, na sociedade. Nós temos atitudes, às vezes, conflitantes. Nós agimos, muitas vezes, de uma forma dentro de casa e de uma forma completamente diferente fora de casa. Algumas coisas que nós fazemos, nós não repetimos. Exemplos simples, como de conservação. Nós cuidamos do que é nosso e não cuidamos do que é coletivo. Então é um pequeno exemplo que a gente pode tomar e faz parte desse dever. Jesus nos disse, né? Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a si mesmo. Se nós tomarmos ao pé da letra essa única frase, a gente já começa a se posicionar dentro do que é o meu dever. Tudo aquilo que eu faço repercute de alguma forma para qualquer pessoa, para as mais próximas ou até mesmo para aquelas que estão mais distantes. Assim como tudo que os outros fazem, de uma certa forma, repercute em mim também. Nós vemos, às vezes, através das notícias, as coisas que acontecem longe de nós e que acabam repercutindo na nossa vida. Então, o que eu faço também gera alguma coisa. E quando eu olho essa frase de fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim mesmo, eu tenho uma linha de conduta bem definida do que realmente são os deveres. E esse outro não precisa ser uma pessoa. Nós sabemos que o nosso mundo, ou até ampliando o universo todo, ele não é apenas de seres humanos. Existem animais, plantas, minerais, outros tipos de material. Então, o primeiro dever de todos nós já seria individual, de preservação, no mínimo, do instrumento que nós recebemos para trabalhar durante essa encarnação. E só ali a gente já percebe o quanto a gente ainda não compreendeu esse processo. Nós, às vezes, chegamos, não é no fim da vida, porque o fim da vida é relativo, mas nós chegamos em alguns anos da nossa vida em que nós já temos o nosso corpo bastante prejudicado pelas nossas ações. Não são os outros, somos nós. Então, esse primeiro dever tão simples e tão básico, a gente já não está conseguindo observar. E a gente pode ampliar isso para o lado que a gente quiser olhar, das coisas que nós realmente precisamos fazer. E tinha uma frase passando aqui antes, que quase daria para utilizar ela nesse assunto de hoje. Quando falamos de sofrimentos, né? Lendo hoje, eu achei uma frase que dizia: dores evolutivas e dores educativas. Grande parte dos nossos sofrimentos nessa vida, provocado por essas dores, são, na verdade, correções de rumo que nós tomamos e que precisa ser corrigido. Então, são dores educativas para nos fazer entender o processo e, através desse entendimento, seguir em frente pelo lado certo, ou dores evolutivas, que também seria o mesmo significado, nos daria uma oportunidade de evolução, de crescimento. Aquilo que nós falamos antes, o desenvolvimento da alma é necessário através desse processo de cumprimento. Se nós fizéssemos só o que nós gostamos, como será que nós estaríamos hoje? Em qualquer sentido, bastante pior, a gente poderia dizer. E quando a gente tenta fazer isso, a gente sabe as consequências. Então, nós temos sim que ter uma direção. que ele nos fala? No capítulo, ele diz, sede perfeitos. E diz por que nós precisamos seguir algumas normas, alguns preceitos, para chegar nessa perfeição. E uma dos itens que diz aqui é o homem de bem, os bons, que são esses os caminhos que nos levam a essa observância dos nossos deveres. O título é O Homem Deve Amar o Dever. E aí a gente vai tentando compreender o porquê de amar o dever. Porque é ele que nos dá o sentido. É ele que nos coloca no caminho. É o entendimento desse dever que faz com que, através desse entendimento, a gente possa ter mais calma durante a nossa vida. Porque a gente vai deixando para trás algumas ilusões, algumas coisas que a gente passa o dia inteiro correndo, mas que, na verdade, o significado delas é muito pequeno. Às vezes é nenhum. Então, quais são os verdadeiros objetivos nossos? O que realmente tem sentido e vai sobrar lá diante da nossa vida? Quando a gente já tiver passado vários anos, já tiver passado por várias dores dessas educativas, o que realmente é importante para nós? Daí a gente vai lembrar de algumas situações que a gente teve à frente, mas que naquele momento talvez a gente tenha optado por um caminho mais fácil, o caminho mais prazeroso, mas que não era o caminho que poderia ter evitado várias outras dores e sofrimentos. Então, dever, que parece uma coisa tão pesada, na verdade, é conduzir a nossa vida de acordo. O dever é a lei da vida. Como seria se todos nós não tivéssemos uma linha de seguir, algumas normas para cumprir? É isso que faz com que nós possamos aplacar aquele orgulho que só pensa em si próprio, aquele egoísmo que afasta as pessoas, para que a gente possa começar, então, a virar essas páginas, a se aproximar cada vez mais daquilo que a gente tanto precisa, trazer Deus para dentro de nós. E através disso, então, ter uma vida mais plena e mais feliz. Obrigado.